não existe um último elo da cadeia. Nada de fenótipo final, definitivo. Qualquer consequência de uma mudança nos alelos em qualquer parte do mundo, por mais indireta e por mais longa que seja a cadeia de causação, é alvo da seleção natural sempre que influir na sobrevivência do alelo responsável relativamente aos seus rivais. Examinemos agora a cadeia embriológica de causação que leva os castores a construir represas. O comportamento de construir represas é uma estereotipia complicada, embutida no cérebro como um bem sintonizado mecanismo de relógio. Ou como se acompanhássemos a história dos relógios até a eletrônica, a construção de represas está programada no cérebro. Assisti a um filme impressionante sobre castores em cativeiro. Foram presos em uma gaiola sem água, sem madeira, sem coisa alguma. Os castores executaram no vácuo todos os movimentos estereotipados do comportamento construtor que normalmente vemos na natureza na presença de água e madeira. Eles pareciam estar colocando madeira virtual em uma parede de represa virtual, pateticamente tentando construir uma parede fantasma com gravetos fantasmas, tudo isso no piso duro, seco e plano de sua prisão. Dá pena vê-los. É como se estivessem tentando desesperadamente pôr em ação seu frustrado mecanismo construtor de represas. Só os castores têm esse tipo de mecanismo de relógio cerebral. Outras espécies têm mecanismos de relógio para copular, para coçar e para lutar. Os castores também. Mas apenas os castores têm um mecanismo de relógio cerebral para construir represas e ele deve ter evoluído lenta e gradativamente em castores ancestrais. Evoluiu porque os lagos produzidos por represas são úteis. Não está bem clara a utilidade que tem, mas sem dúvida foram úteis para os castores que os construíram e não para quaisquer outros castores. A melhor suposição parece ser que um lago proporciona ao castor um lugar seguro para construir seu abrigo fora do alcance da maioria dos predadores e um conduto seguro para transportar alimento. Seja qual for a vantagem, ela deve ser substancial, ou os castores não dedicariam tanto tempo e esforço à construção das represas. Saliento uma vez mais que a seleção natural é uma teoria preditiva. O darwinianismo pode fazer a confiante previsão de que se as represas fossem uma inútil perda de tempo, os castores rivais que não as construíssem sobreviveriam melhor e transmitiriam as tendências genéticas a não construir. O fato de que os castores são tão ávidos por construir represas é um indício muito eloquente de que isso beneficiou também seus ancestrais. Como qualquer outra adaptação útil, de certo, o mecanismo de relógio construtor de represas existente no cérebro evoluiu pela seleção darwiniana de genes. Deve ter havido variações genéticas na estrutura do cérebro que afetaram o comportamento construtor de represas. As variantes genéticas que resultaram em represas aperfeiçoadas tiveram maior probabilidade de sobreviver nos reservatórios gênicos dos castores. É a mesma história de todas as adaptações darwinianas. Mas qual é o fenótipo? Em qual elo da cadeia de elos causais diremos que a diferença genética exerce seu efeito? A resposta, repito, é todos os elos onde se veja uma diferença. No diagrama da montagem do cérebro? Sim, quase certamente. Na química celular, que no desenvolvimento embriônico leva a essa montagem? É claro, mas também no comportamento, na sinfonia de contrações musculares, que é o comportamento. Esse ainda é um fenótipo perfeitamente respeitável. Diferenças no comportamento construtivo são, sem dúvida, manifestações de diferenças em genes, e, analogamente, as consequências desse comportamento também são inteiramente admissíveis como fenótipos de genes. Que consequências? Represas, é claro, e lagos, pois são consequências de represas. Diferenças entre lagos são influenciadas por diferenças entre represas, assim como diferenças entre represas são influenciadas por diferenças entre padrões de comportamento, os quais, por sua vez, decorrem de diferenças entre genes. Podemos dizer que as características de uma represa ou de um lago são verdadeiros efeitos fenótipos de genes, de acordo com a mesma lógica que usamos para dizer que a característica de uma cauda são efeitos fenótipos de genes. Podemos dizer que as características de uma represa ou de um lago são verdadeiros efeitos fenotípicos de genes, de acordo com a mesma lógica que usamos para dizer que as características de uma cauda são efeitos fenotípicos de genes. Convencionalmente, os biólogos supõem que os efeitos fenotípicos de um gene mantêm-se dentro dos limites dados pela pele do indivíduo possuidor desse gene. O conto do castor mostra que isso não é necessário. O fenótipo de um gene, no verdadeiro sentido da palavra, pode estender-se para além da pele de um indivíduo. O nicho de uma ave é um fenótipo estendido. Sua forma e tamanho, seus intrincados afunilamentos e tubos, quando existem, são todos adaptações darwinianas. Portanto, devem ter evoluído pela sobrevivência diferencial de genes alternativos. Genes para comportamento construtor? Sim, genes para formar o cérebro de modo que ele seja bom em construir ninhos do tamanho e forma adequados? Sim, genes para ninhos do tamanho e forma adequados? Sim, por analogia, sim. Ninhos são feitos de mato, graveto ou lama, não de células de aves. Mas isso não interessa para a questão de se as diferenças entre os ninhos são influenciados por diferenças entre os genes. Se o forem, então os ninhos são efetivamente fenótipos de genes. E diferenças em ninhos, sem dúvida, têm de ser influenciadas por diferenças de genes, pois, de outro modo, como eles poderiam ter sido aperfeiçoados pela seleção natural? Artefatos como ninhos e represas e lagos são exemplos facilmente compreendidos de fenótipos estendidos. Há outros cuja lógica é um pouco mais, digamos, estendida. Por exemplo, podemos dizer que genes de parasitas têm expressão fenótipica do corpo do hospedeiro. Isso pode ser verdade mesmo quando, como no caso de cucos, o parasita não vive dentro do hospedeiro. E muitos exemplos de comunicação animal, como quando um canário macho canta para uma fêmea e os ovários dela aumentam de tamanho, podem ser reescritos na linguagem do fenótipo estendido. Mas isso nos levaria para muito longe do castor, cujo conto concluiremos com uma última observação. Sob condições favoráveis, o lago de um castor pode abranger vários quilômetros, o que pode fazer dele o maior fenótipo de qualquer gene do mundo.